10h05 aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e eu vou conversar neste momento com o Erlon de Almeida, ele que é assistente do diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Teremos um evento previsto aqui já para a fronteira no mês de maio, um seminário internacional de regiões de fronteira. E durante este seminário teremos uma ação bastante importante, a presença de inúmeros representantes dos ministérios federais aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Exatamente. A Secretaria de Relações Internacionais, da Presidência da República, comandada pela ministra Ibelin, eles realizarão, com apoio de Itaipu Binacional, um seminário internacional de regiões de fronteira, que pretende congregar prefeitos e outras lideranças e autoridades de toda a fronteira brasileira, do Rio Grande do Sul até o Amapá. E isto significa também trazer prefeitos e autoridades dos países vizinhos. São 11 países que fazem divisa com o Brasil. Então, há uma estimativa de nós termos em Foz do Iguaçu entre 300 e 400 autoridades que atuam no cotidiano em cidades de fronteira, portanto, num irmanamento continuado. E as áreas de fronteira são áreas que têm uma série de virtudes e potencial de crescimento, mas também têm seus problemas específicos. Então, o objetivo é recolher um conjunto de informações, identificando problemas e apontando soluções e caminhos para que o governo federal responda com políticas públicas adequadas. E nós já temos garantido, pela Secretaria de Relações Institucionais, a presença de 10 ministérios. Durante o evento, inclusive, que será nos dias 29 e 30 de maio, pretende-se que os ministérios atendam esses prefeitos com o objetivo de recolher deles tanto propostas quanto responder a eventuais problemas e demandas que os prefeitos tenham com relação aos ministérios que estarão presentes. Então nós temos uma boa expectativa na Itaipu Binacional de reagregar esses ministérios do próprio governo federal, capitaneado pela Secretaria de Relações Institucionais, no entorno das questões de fronteira, né? Nós temos aí questões de saúde, questões de segurança, mesmo questões de educação e outras tantas que precisam de políticas públicas próprias. Muitas delas já existem, mas precisam, às vezes, uma melhoria, uma pequena adequação para melhorar o que a gente chama de sintonia fina do programa ou projeto. Então, essa é a expectativa que nós temos, e vamos trabalhar firme na Itaipu para efetivamente desenvolvermos um bom seminário. E os prefeitos e os gestores, eles estão presentes aqui no dia a dia, conhecem os problemas da faixa de fronteira, mas muitas vezes não conhecem os caminhos com as instituições lá em Brasília. Por outro lado, lá em Brasília, o que se sente muitas vezes é que existe até uma falta de conhecimento, uma falta de informação a respeito dos problemas das regiões de fronteira, que poderiam, em alguns casos, até serem facilmente solucionados. Este seminário proporcionará justamente essa oportunidade de encontro entre as duas partes para que se tenha, digamos, um atalho, se corte caminhos nesta comunicação? É, exatamente esse é o propósito. Nós tivemos ainda no último ano do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foram constituídos o que eles chamam de núcleo de fronteiras. São 11 núcleos de fronteiras, um para cada estado que tem divisa de fronteira com outros países no Brasil. E este trabalho foi instituído, constituído com pessoas, com participação dos governos estaduais, das prefeituras municipais, e houve uma pequena desaceleração por conta de mudanças que houve tanto de parte de prefeitos municipais, que foram substituídos, né, por eleição ainda no ano de 2012, e, ao mesmo tempo, o governo federal, houve algumas alterações ministeriais, naturais aí desses processos de composições. Então, nessas mudanças, eu diria que nós tivemos algumas desacelerações. Então, este seminário objetiva reconstituir uma dinâmica tal que os núcleos de fronteira e a relação dos prefeitos com o governo federal, com as diferentes áreas, sejam reaquecidas, eu vou chamar assim. E da nossa parte, dos prefeitos, da onde atua mais diretamente Itaipu, mas vale para todos, é importante que os prefeitos já passem a elencar as temáticas, os assuntos, os problemas com os quais eles pretendem colocar de uma forma mais incisiva aos representantes ministeriais que estarão presentes e que a gente tenha, ao final desses dois dias de trabalho, um rumo de uma maior aproximação e intensificação das relações entre municípios de fronteira e o governo federal. Seminário Internacional de Regiões de Fronteira, Desafios para a Integração Fronteiriça, acontece nos dias 29 e 30 de maio, aqui em Foz do Iguaçu. Quem quiser informações, os prefeitos que nos acompanham neste momento e querem também se inscrever para participar deste seminário, como é que pode proceder, Erlon? Bom, nós vamos encaminhar, a própria Secretaria de Relações Institucionais passará a distribuir a todos os municípios convidados um convite oficial, vamos chamar assim, e nós na Itaipu Binacional vamos replicar esses convites e vamos estimular que todos os municípios que estão na nossa região de fronteira, que são municípios membros da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, os municípios lindeiros ao próprio lago da Itaipu Binacional, que eles tenham efetiva participação. Mas mais do que isso, nós queremos estimular também a participação de prefeitos, no nosso caso, da Argentina e do Paraguai, que tem uma relação direta conosco e de cooperação, não só por conta desta atividade, mas por conta do cotidiano e de outras ações que nós desenvolvemos aí no campo do desenvolvimento social, no campo do desenvolvimento econômico, que nós temos aí relações grandes com Puerto Iguaçu, com Ciudad del Este, com Hernandarias e com outros municípios que compõem o departamento de Alto Paraná e Canindidiu no Paraguai e Misiones na Argentina. Mas nós vamos ter que fazer um esforço grande para que estimule esses prefeitos e autoridades a participar e principalmente trazerem quais são as principais demandas que eles entendem que o governo brasileiro, o governo do estado do Paraná e as prefeituras devem cooperar juntamente com os governos provinciais e departamentais e com os governos nacionais da Argentina e do Paraguai. É assim que a gente pode aproximar as autoridades e, ao mesmo tempo, constituir políticas públicas adequadas que respondam efetivamente às peculiaridades dos municípios da fronteira. Erlon de Almeida, assistente do diretor-geral brasileiro de Itaipu, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado, Guilherme. Obrigado, ouvintes. E tenham um bom dia a todos.